nessa sala escura, eu vejo uma senhora de vermelho me estendendo a mão, com os seus 5 dedos podre, querendo expulsar de mim um espírito que mora lá embaixo. Ela dança, ela roda, ela gira, a saia sobe, ela vira uma flor. Não é todo dia que eu sinto uma vaca louca dentro de mim, com a carne estragada e as tripas enroladas, tomando banho de lua no terreiro. Nessa sala escura, eu vejo uma senhora de vermelho me estendendo a mão, com os seus 5 dedos podres, querendo expulsar de mim um espírito que mora lá embaixo. Ela dança, ela roda, ela gira, a saia sobe, ela vira uma flor. Eu rezo toda noite por uma reserva no paraíso. Eu rezo toda noite por uma reserva no paraíso. Eu rezo toda noite por uma reserva no paraíso. Eu rezo toda noite por uma reserva no paraíso. Caboclo! Agora eu vejo Natasha virando purpurina. Libertai o meu espírito, libertai a minha aranha. Senhora de vermelho, vai voar comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos desenrolar suas tripas. Vamos desenrolar suas tripas.